Agora com dois artistas que esteve connosco na festa dos Santos Populares, os Maravilhas da Vozinha. Tentando saudar as vossas. Tô Vozinha, estamos a chegar. Já passamos a fronteira, agora é sempre, sempre a andar. Oh, mais uma hora e pouco e já aqui estamos para jantar. Você já pode juntar aí a nossa família toda. Kilomètres qui nous séparent, c'est pour ça qu'on se doit de rendre fiers nos anciens. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour parler de mes souvenirs d'enfant. Ils scoutent qui osent bombes, j'attends car qui te font vibrer le corazon. Mais outra lhe diz que esteve connosco na festa de Santos Populares. Príncipe Tuga, então era tiro e tiro lá. E vamos lá, com quem? Que somos Fafo. Para todo o pessoal aí de Fafo, desta zona. On finira notre vie là-bas. Soit du bon côté de la justice. On manie l'art du jogo du pau. On fait la fête avec tous nos amis. Souvent nous prend pour des sauvages. Mais on est fiers que tout le monde dise. E com Fafa, nigga, e Fafa. Esta frase aos meus amigos. E ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz. E com Fafa, nigga, e Fafa. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Ela não

rester mon soleil. Si beau comme je t'aime, si beau comme je t'aime, si beau comme je t'aime, si beau comme je t'aime, madre de paradis. Si beau comme je t'aime, si beau comme je t'aime. Você de novo, quero sentir seu beijo gostoso, redescobrir os teus segredos e saciar os meus desejos. Quero prazer, uma noite inteira de amor, a lua sobre nós e uma canção. Sou da lua que diz que eu te amo, que eu te quero, que eu só penso em ti. Eu só penso em ti. Eu só penso em ti. Baby, eu te amo. Eu te preciso demais. Vem pra ficar comigo. Vamos fazer amor, vamos curtir, deixar rolar os sentimentos. Pra nós o paraíso é aqui. Baby, eu te amo. Eu te preciso. De novo, quero sentir seu beijo gostoso, redescobrir os teus segredos e saciar os meus desejos. Quero prazer, uma noite inteira de amor, a lua sobre nós e uma canção. Sou da lua que diz que eu te amo, que eu te quero, que eu só penso em ti. Eu só penso em ti. Eu só penso em ti. Baby, eu te amo. Eu te preciso demais. Vem pra ficar comigo. Vamos fazer amor, vamos curtir, deixar rolar os sentimentos. Pra nós o paraíso é aqui. Baby, eu te amo demais. Vem pra ficar comigo. Vamos

11 horas e 58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Pois é, Portugal em festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, como de hábito, a partir das 9 horas até o meio-dia. Não sei se tu queres comigo sair, 9:10 da noite, não quero saber palavras. Eu, para mim, como sempre, isto não muda, foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma noite louca, nós dois a curtir, a festa começa, bora, vamos nessa. Pois é, Portugal em festa se acaba por hoje. A minha amiga Glória não está cá até o mês de janeiro. Mas amanhã pode encontrar o meu amigo Osmiro, como sempre, a partir das 9 horas até o meio-dia. Portugal em festa. E sexta-feira, música variada, logo de manhã cedo, a partir das 9 horas também até o meio-dia. A partir das 17 horas, 19 horas, descoberta com Manel. Não se esquecem que sábado, noite de fado aqui na Espaço Arconciel, ainda há lugares para quem quiser. 9:10 da noite, não quero saber palavras bonitas, nós vamos trocar. E se não, pode ir também até Gian, aquela associação de Gian, com o Luís Cipreis e o grupo Capa Negra. A festa começa, bora, vamos nessa. Pois é, como eu estava a dizer, sábado, Portugal no coração com a Cristina. E a partir das 15 horas às 18 horas, mais vale pedir com o Rui. E domingo, isto muda também, cantado o galo, que são fortes. E no telefone, sona, com o meu amigo Lionel. Daqui lá, portas bem, tudo bom. E até quarta-feira. Tchau, tchau. La FM en couleur. Primogénio é uma manhã marcada por protestos com o bloqueio de estradas para contestar os resultados eleitorais. O correspondente da Antena 1 em Maputo, Tiago Contreiras, conta-nos que a situação está agora mais calma depois.